Alô, massa funkeira, agora eu vim mandar. Esse é o rap da menina que me fez apaixonar. Solta o sentimento dessa menina, DJ! Pare, menina.